008, Paulos 511, dezembro decimal 9. 209, Paulo da Garota. 156 a bordo, antena com 23 horas e 50 de autonomia. 205, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via pátio 1 e táxi em Índia. Ponto de espera, tô em 118, decimal 95, KNH1019. RA1019, táxi de aponto 0090, 3895, Lantana 3805. Boa tarde, voo 2008, mantenha antes da Juliette aguardando. Ah, 9356, observa a passagem do membro da TAM, faz ingresso a Juliette, portão 09. Juliette 09, após transação, voo 9356. Voo 2008, segue Boeing da companhia à frente, Juliette, portão 08. Segue o Boeing da companhia, Juliette 08, voo 2008. Qual o valor do retorno 33? Voo 33, informação Romeu, pronto para cópia? Pronto para cópia e assinado a cópia. Retorno 33, autorizado, voo local Salvador, Salvador, conforme rota nível 065. Decolagem pista no zero, curva direita, restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Controle, a torre opera 118, decimal 95, retorno 33. Estabilidade com o porto plano no 065, após decolagem no zero direita, restrito a 1.000 pés. É, chamar a torre 118, 95, retorno 33, estacionado. Via corredor axé, retorno 33. Corredor axé e, se possível, fazer coordenação com o controle para saída na radial ideal. Delta Fox Charlie, missing 1005 from the seat. And call the tower 118.95. 1,500.95. Então, 01 tem condições de informar para o controle a 3 milhas aproximadamente da praia. Vai. Papatango Eco Delta Foxtrot, report final runway 17, altima 27, 1019. 1019, e final runway 17, Delta Fox. Vou para efetuar a transferência de comunicações com a torre. Posso, quando estiver mais ou menos a 3 milhas da praia de Buraquim. Ponto. 3805, autorizado uma linha aérea decolar, pistão na zero, vento 160 graus, 9 nós. 3 a linha decolar na zero, tanto 3805. Passe no corredor interlado e postagem rotatória para ingresso no circuito, guardião 01. Foro 964, vou ITAP, após ITAP Dunas. ITAP Dunas, 964. Papai, o meu Foxtrot FCR confirme pátio, a pista que decola? Foxtrot FCR, 3805, decolada 56, chama o controle 120 desse noite. 308, tá, 3805. Poderia confirmar a decolagem na pista 10? Afirmo, pista 10, mantém curva à direita, corredor a chão. 0, pista direita, corredor a chão, 10131. Controle 12080 e Fox, XR autorizado para Serra, novembro, Charlie Lima. Cotejamento correto, acionamento autorizado, chama o para o táxi. Fox, XR. Passarei 2230, prossiga informações de táxi. 61 a bordo, senhorita, 4 horas mais 30 minutos, retornando ao Salvador, está pronto. Passarei 2230, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, unidade de Índia, no ponto de espera 12, 118, décimo 95, ajuste de altímetro no 0, 19, bom voo. Parte 1, no ponto de espera 2, 1, obrigado, mas não tinha. Netuno 33, acionado, pronto para o taxi. Netuno 33, aprovado após decolagem, curva à direita, DCD em rota, radial 195. Com coordenado, foi na radial 195, direto, pronto para o taxi 33. Netuno 33, táxi aprovado até a ponto de espera da Taxway Hotel, quando lá chame Torre 118, decimal 95. Até o hotel, chamará a Torre 1895, Hotel 36. 1-8-8-5, boa tarde, acionei identificação, vou em Lagoinhas. Em Alagoinhas, intercepta via Bonfim. Quando no ideal de descida, autorizado até 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1099. Gente, já livrou, está descendo então para 4 mil pés. Alagoinhas, intercepta Bonfim, o 1885. 1964, desça e mantenha 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, X-ray da pista no zero. Estabilizado. Ouro 964. Está estabilizado no 964, está no 90. Mantenha o hotel. 964 está livre da restrição de altitude em casa. Sim. Passaram 2230, inicialmente ali mantém. Ali mantém o 2230, passaram. Retorno 33, agilizando, autorizado cruzamento na Delta, solo 2119. Agilizando cruzamento na Delta, chamada solo novamente, 2190-33. Oi, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, reporte passando através de norte da torre. Reportará através de norte, Mona. Gente, Fox Sierra, táxi aprovado, até saída do pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso. Sim, chama na saída do pátio 3 para ingresso. Salve, tem autorização do 256? Ok, um minuto. Solo, Netuno 33 na Delta. Netuno 33, táxi aprovado, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, Netuno 33. Gol 1256, copia? Copia 256. 1256, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Pesilu no 0, nível 370. Decolagem pista no 0, curva esquerda, Pucajamo, Zipar, é a transição. Transponder 5566, controle Salvador, 90.8. Autorizado 370, rota plano, decola no perfil da Puca, Jamos e Pá. Apisolou 1-0, Astana 5566, controle 1208, gol 1256, pronto, pushback acionamento, posição 2. Aguarde pushback acionamento, gol 1256. 201, chama o controle 1-20-8, meu gol. 1-20-8, obrigado, bom dia, passageiro. Zona 33, autorizado ingresso via Juliette, pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera da 1-0, quando La Torre, 1-8-5, QNH 1-0-9. Juliette, pátio 1 Índia, chamará a torre no ponto de espera com 1895-33. Ajuste 1019. Torre ao guardião 01, já avisou com o pátio do Graé, pátio 4. Autorizado direto para o pátio do Graé. Guardião 01, pousa a critério no pátio do Graé. Vento no 40 graus, 1-09, reporte no solo controlado. Ok, sempre as informações. Reportará no solo controlado, 01. 1-8-95, QNH 1019. Pátio 1 e táxi Índia. 3-1, táxi Índia, ponto 2. 3-2-0-5, chame Centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3. 3-3. 2-5-1 primária, secundária 1-3-3, decimal 9-5. Ok, chamada centro, recepção 2-2-0-5 na frequência. 3-2. Guardião 01, solo 04, frequência livre. 050. Rio Mário 050, também a identificação. Foi mantendo o perfil de chegada, gol no 164. Mantou o perfil, gol 164. Tem previsão para o gol 256? Agora, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama na táxi, gol 256. Possibilidade de coordenar junto com o Recife, após Aspo, devo a proa de conquista. Estarei do 2230, voe Elefa e aguarde a coordenação para o voar conquista. Olha, Elefa voa direto, aguardando a possibilidade de voar conquista. Muito obrigado. Decola 206, chama o controle 1-20-8. 1-20-8, até 3-3, controle, Netuno 3-3. Netuno 33, contato radar, suba e mantenha nível de voo 065 em condições visuais. Autorizado curvar à direita, após 2000, direita em rota. Netuno 33, subindo para o 065, curva à direita, direita em rota, só confirme a registração de 2000. Esquerda, saída Palma, tração Batata. Condor 108, transponder 574, é azul 27, 14. Azul 27 no quarto, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Tá pronto, 27 no quarto, certo. 5. 295, boa. São Luís Salvador, o Rádio Pessoa de Terra, registrado pronto para decolar a estação de Salvador. Muito bem. Chame a torre 1, 18, decimal 95. 1, 2, 3, 4. 2, Salvador, Fox Romeo, Fox Eco Sierra. Fox Romeo, Fox Eco Sierra, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Nove 64, informa o bando de pássaros ligeiramente à esquerda, o eixo de pouso da pista 1-0. Muito obrigado. Alô, Salvador, o Salvador. A partir de agora, hora local 1-7-0-7-1. Confirma. Nota, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5576, controle Salvador 1-2-0, décima 8. Tudo vai estar retornando aos 2-0-0-0. 2-0-0-0, copiado, né, tudo 1-3-0. Saída Dael, Leda, Motivan, 5576, transponder o controle para 208, o Xane 63 no 5. 6576 responder, correto, chame pronto para o estacionamento, chame 63 no 5. Vai chamar, puxa, estacionamento, 63 no 5. Solo 1256 pronto para o SAC, 1-1-0 a bordo, 2h52, Recife. Altímetro 1-0-1-9. Via na área, 060-1-0-9. Somente mantém perfeito chegado. 885 tem condições de voar duna, interceptar o localizador por meios próprios. Por meu, Fox Trot, a Luque é autorizado a olhar e manter a pista no zero. Fecha a linha, mantém o Fox Trot aqui como zero. Um pequeno desvio já retornando a proa de Belo. Pode Belo Duna e descida para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray da pista no zero. Para o gol no 885. Médio. Pós Belo, proa de Duna, calibre ILS X-Ray, gol no 885. Pela 964, solo 1-0, direita 1-2-1, decimal 9. Romeu Foxtrot F Sierra, autorizado, decolar pistão na zero, vento 150 graus, 9 nós. Torre Boa, boa tarde, 256.0 no zero, pronto. 1256, serve tráfego rolando, à direita após, autorizado, olhar e manter pistão na zero. Ali manteu no zero, 256. Passarelo 2230, foi conquista. Vou direto do China 2230, passarelo, obrigado. Bono 164, desse montanha 3 mil pés. Ajuste de altímetro 1099. 193 metros, voo 1064. Da final da 35. Gente, curva direita, mantendo a linha do litoral. Repórter passando a sinal 35, Fox. Na sua escuta. Repórter passando a sinal 1964, boa tarde. Táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o 10, 10, 1964. 0, vento, 1,5, 0 graus, 8 nós. 3 graus, decolagem, 9, 1, 2, 3. P2733, solo Salvador. Aguarde cópia, outro você era 2733. Dado ILS X-Ray. Bono 885, Torre 1, 8395. 895, obrigado. 2 Salvador, Fox Serra, cruzando através da cabeceira 35. Fox Serra, autorizado cruzamento da final da 35, mantém a linha do litoral. Reporta passando através de farol de Chapuã. Gente, reporta passando através de Chapuã, o Fox Ecocear, mantém a linha do litoral. Sou Salvador, uma boa tarde, voo no 885, 2 milhas para o externo visual. Voo no 885, continue a aproximação, informe o tráfego à direita, mantendo a linha do litoral, no meu pés, em Charlie 185, não interfere. Gente, prossegue na aproximação, voo no 885. 1256, decolada 14, chame o controle, 120, destino 8. 1208, bom dia. Papa Romeu, Fox Ratchet, Serra, mantém ali do litoral no corredor Axé, chame o controle, 120, destino 8. Mantém a linha do litoral, corredor Axé, Fox Ratchet, Serra, controle 1208. Mike Juliette Romeu, em condições visuais 500 pés na minha escuta permanente. Escuta permanente colocado 0115, Mike Juliette Romeu. Ativo 0115, Mike Juliette. Juliette Romeu. Trolle o gol no 256, boa tarde. Bono 1056, boa tarde, contato radar, suba via Puca para nível de voo 370. Puca 370, 256. Controle Salvador, Papa Romeu, Fox, Ecocerra. Papa Romeu, Fox, Trot, Ecocerra, mantenha-se em condições visuais no meu país, corredor Axé. Na escuta permanente do controle. Quando possível, seu chamado de pouso em Cairo Lorena. Gente, mantém condições visuais corredor Axé. Vai só um ênfase para a última de pouso. Do 4116, nesse mantenha 3 mil pés. Ajuste de altímetro no 019. 3 mil no 019, abriu 4116. Fox Eco Serra, estima Cairo, 1735. Cuidado 1735, Fox Trot Eco Serra. Projeto 133, ponto na proa 210 por aproximadamente 15 meses para evitar formações. Projeto 133, autorizado de visos necessários. A partir de agora, chame a defesa aérea dos canais previstos, o Netuno 33. Camarão, defesa aérea, muito grato, Netuno 33, boa tarde. Roger. Pronto para cópia? Autorizado voo local, Salvador, Salvador. Rota conforme, 1000 pés, decolagem pista no zero, curva à direita, corredor axé. Transponder 0146, controle Salvador, 120, decimal 8. 1000 e... tá? Autorizado azul, 4116. Obrigado. Também transponder. Planejamento correto, postério 2733, acionado no pátio militar, chame a torre em 1-18-95 para o táxi e decolagem. QNH1019. Habilizou o gol 1-1-64. 1-1-64, torre 1-18-95. 395, obrigado, boa tarde, 1-1-64. 5 boa, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 1-1-8. Oi, boa tarde, gol 1-1-64. Gol 1-1-64, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1-4-0, graus 9-9. Vindo pouso no zero, gol 1-1-64. 2000-096, rapaz, estabilidade. 58 no BOB, autonomia 5 horas, alterna Serra Bravo, Papai Juliette. Do 2794, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-1-95, QNH1-019. Andando táxi, parte principal, parte 3, torre. Principal, Índia. Largo de ponto, ponto, perdão, 2-1-9-5, azul 2794. Via 326, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1-0-9. 050-0019, acionamento 326, cancela o serviço mais, claro, continua 326, velocidade. 026, voo ITAP, ITAP intercepta via chegada, a velocidade está a critério. Velocidade a critério, voo ITAP, ITAP intercepta via chegada, acionamento 026, contato radar afastado de Salvador, 58 milhas sudoeste. Cancela o serviço, acionamento 326. Papapá, Mike, Wolf, Mike, prossiga. Bate cópia, prepare da Eule da Morte, da Eule de Rumi. Na sua escuta, guardando. Pega o Dr. Fox, agora a cópia, confirma o horário do plano. Poste passando outra vez, fora da barra. Uno 256, chame Centro Recife, 1-2685, alternativa 1-2-5, decimal 4-5. 2-2-8-5-2-5-4-5, passaria do 2-2-3-0, chame Centro Recife, frequência 1-2-2, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 1-2-2-8-2-6-0, muito obrigado, ótimo dia, favorito. Obrigado, igualmente. Alfa Tiago Sierra tem frequência livre para auto-coordenação e pouso. O controle tem conhecimento apenas do helicóptero Mike Golf Mike de Valença para Salvador, mantendo 506. Usando a Bahia, o Mike Golf Mike. Quatro-uno-meia, informa um helicóptero na vertical de duna, mantendo 510, não interfere com a sua aproximação. Ciente, note. 164, São Luís 21, direita 12019. Direita 12019, 164. Oi, salvador, boa tarde. 1274, quando o ponto espera dar 1019. Azul 2714, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 140 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar da 10 para azul 2714. Juliette 612, voo 1164. Juliette 612, 1164. 4116, estabilizando? Ah, firmo. Agora torre 198, direcional 95. Obrigado, Dona. Obrigado, igualmente. A Serra Bravo Golfo Lima, via Alper 9857 até a posição Monso, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5011, controle Salvador 120.8. 360, Galeão, Alper November 857 até Monso, decola da 10, saída da El, Leda e Rumi, 5011, no transponder 208, controle, tá 3193. Pesamento correto, chame pronto para o estacionamento, para 3193. Chamará. Só falta que aguarde mais uns minutinhos para cobrir. Sai Salvador, azul 4116, passando Simbra. Azul 4116, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 019, informa o bando de pássaros no setor de pouso da 10. Meia, prossegue a aproximação, aguarde pista livre, azul 4116. A pista ainda está molhada ou não? Pista seca. Ei, obrigado. O Forçada 2723 está a passar com o ganado. Que Golf Mike, prossiga. Mike Golf Mike, ainda negativo o contato radar. Faça um cheque no seu 3 poder, por gentileza. Azul 2714, decolado 24, controle 120.8. Boa, no 208, azul 2714, boa. Azul 4116, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 119. Perto da bomba. 2714, boa tarde, contato radar. Suba via Momo para nível de voo 160 sem restrições de altitude. Via Momo, 160 sem restrições de altitude para azul 2714. Mike Golf Mike vai regressar para Salvador. Deixa posse no través de Situaçu, Mike Golf Mike. Ainda negativa informação de altitude. Controle de Salvador, 3154, informação Romeu, 4 de 1, 9 0. 3154, acione identificação dessa via chegada a Mari, para nível de voo 050. Respeitou dentro de duas pegadas a mar e para o nível 050, 3154. CDR 6326, desse mantenha 2 mil pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pista no zero, informe estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray da pista no zero, informa nada. Boca Jamo, onde é para procurar? Boca Jamo, olha, Cajô? Sim, Boca Jamo, Cajô. Cajô. Mike Delta Fox, espera, aguardando o sala IS retransmitir seu plano, ok? Só um minuto. Pousa a pista no 7? Negativo, se possível no 4 já está. Delta 733, autorizado cruzamento da pista na Delta, solo no 219. Cruza aqui, se chama solo na Delta 219, tá aqui. Azul 4116, Solo de 26, 121, decimal 9, Solo. Solo 219, 4116, boa. 2760 Delta. 02733, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Taxi via Alfa, chama antes da Juliette, para o 763. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4116 na Alfa. Azul 4116, taxi aprovado via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, 4116. Alô, chamei a 315, autorização de posto de estacionamento, posição 7. Autorizado, chame táxi 6315. 6315. Fiquei ciente. Indo para a copa, não apareceu seu plano ainda, por data foto. Autorizado acionamento, já chamo para a copa. Aguarde para ingresso. Controle de Salvador, é o Mike Golf Mike. Prossiga Mike Golf Mike. Passando através do parque Prossiga. A mapa está Mike Golf Mike, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Ok, já está recebendo o manual do Ativo, recebo 300 pés do Mike Golf Mike, chame torre 1895. Ah, que graça. Acorda. Última alternativa autonomia. Confirma que está no plano de voo Campinas com 3 horas e 40. Táxi aprovado, direita via Índia até o ponto de espera da pista no zero, quando lá torre 118 decimal 95, PNH 10 no 9, está 3193. Direita, no ponto de torre 18953193. Rosário 2733, autorizado, ingresso Juliette, Pate 1, táxi Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 18 decimal 95, quem é 0019. Ingresso da Juliette, portão 1, depois de 1,2. Azul 41 nomeia Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 41 nomeia. Abatão, Gap, Delta Fox, pronto, cópia. Autorizado Valença, rota direta, 1 mil pés, decolagem fixa 17, curva direita, corredor axé. Transponder 0135, controle 120, decimal 8. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2895, chame a minha 306. 209. Ai que... Top Eco Delta Fox. Acionamento autorizado, chame a torre para táxi, Eco Delta Fox. Solo 63, da Ucha para o táxi com 170, bebê. São 4 horas e 50, tenho na avião. Pouso pairado, a cabeceira auxiliar à direita, não interfere. Ciente, confirma a pista seca para o chaneamento 326? Afirma, pista seca, 6326. Quem é galo no 09? 6-19, bate o índio ponte 100, 295, 6-3. Sim, estão 3193 após a passagem do Airbus, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Após a passagem do tráfego ali, manter no 0, está 3193. Corre, o Mike Golf Mike está na final para a cabeceira 35, pairado. Mike Mike Golf Mike avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 140 graus, 10 nós, informa o Airbus, nacional dono 0. Afirma, autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, via Alpes de Luna 7, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5020, controle Salvador, 120, decima 8. Pesulou no 7, protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, chame 142. Mike Golf Mike autorizado, táxi aéreo, via pista, papá, até aeroxar. Mike, estacionar frequência livre. Papa Tango Echo, Delta Foxtrot, PT-5 TV Helicopter, entering the apron, then approve a taxi, call me, taxi, papá, altimeter 71019. Mike Solas 34, frequência livre, boa tarde. Xenema 326, Solas 34, direita 121, decimal 9. Decimal 9, Xenema 326. Oxenai 6326, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Oxenai 6142, portão 04, autorizado, chame táxi. Autorizado, 6142. Patão Gueco, Delta Foxtrot, clear to line up and maintain runway 17. Força aérea 2733, ponto 0, 0, 0, pronto. Força aérea 2733, observa a rolagem do Airbus, após a linha e mantenha no zero. Após a rolagem do Airbus, a linha mantém, força aérea 2733. Cliente, Marcos, Juliette, Romeu, mantenha 500 metros com todo o controle. Então, 3193, decolar 236, chame o controle, 1-2019. Confirme 208? Afirmo, 1-208. 208, boa. Xenai 6326, Juliette, portão 07. Portão 07, Xenai 6326. 3193, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo. Suba conforme autorizado, o TAN 3193. Gente, tem um sobe via, o TAN 3193. Tango Echo Delta Fox Trot, maintain position. 63, 5, 4, 10, tá pronto, levou lá. Puxa, 5, autorizado alinhar e mantém pistão no zero. Mantém, 3. Área 2733, decola 236, na minha escuta, curva direita, reporta para o cruzamento da final 35. 7, escuta, curva direita, reporta para o final 35, para a área 733. Chané 6315, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Decolar, 6315. Manter boca do rio próximo ao aeroclube, a baixa altura, o Mike Lete Romeu. Mike Lete Romeu, que está tentando um tráfego ingressando no corredor Axé, sentido oposto, mantendo no meu pé, um Charlie 208. Cliente atento ao mesmo, vai manter 200 pés sobre a água, mais que o Leite Romeu. Eco Delta Foxtrot, inform traffic, Charlie 208, maintain a check reader, cleared for takeoff, runway 17, wind 105 degrees, 90 north. Recife agora 1222, alterna 1260, azul 27, 14. 141 a bordo, 6 horas, e alterna não passada. E Salvador, professora 2733. Cara 2733, mantenha-se em condições visuais, no meu pé no corredor Axé. Reporte no farol da barra, fica atento a um tráfego rumo oposto, mantendo 500 pés, um helicóptero, nas proximidades de Ituaçu. CS do helicóptero vai manter mil pés, reportará farol da barra, reportaria 2733. SAM 3154, confirme se estabilizada. Estabilizado, ILS, 3154. 3154, complete a final do procedimento ILS X-Way, chame torre 198, decimal 95. Peça final do ILS X-Way, torre 198, 3154. Mansão Sierra, só um minuto para a cópia. 5, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. EL 360, 63 no centro. Venha, 108, eco da fase. Afirmarei, sorry. Vamos agora, Xanamé 142, ponto de espera pronto. Xanamé 142, mantenha o ponto de espera. Salvador, 3154 e aliás, estabilizado, S3, pista, como deram, tripagem de chamada. 3154, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 160 graus, 7 nós, informe tráfego Papa Alfa 31, mantendo o litoral sul à direita, 1 mil pés no interface. Sente autorizado pouso, pista 1 no 0, da 3154. Barra Lighthouse. So, 1,000 feet on Acer Corridor, report a beam of Baja Lighthouse at the Delta Fox. Na 3193, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 251, confirma? 1251, secundária 1-3395. Obrigado, boa tarde, 3193. Até a rua Eco Delta Fox. That's at 12 o'clock, 5 miles, same road, maintain 1,000 feet, it's at Charlie 208, via 10. Okay, Roger, we have now, here's your operator address, and I can open the park. 659, copia. Superado o tráfego em Pituaçu, mais filha de Romeu, tem intenção de voo sobre voo Simões Filho. E autorizado o DCT da presença, passando por cima para mais filha de Romeu. Sente autorizado uma filha de Romeu, mantendo 500 pés. Reporte no local de sobre voo. Mas já tinha o meu chefe, seu transponder não recebo mesmo. 4, escolas 4, 3, direita 1, 2, 1, 2, 1, 1. Entrada isolada, tá? 3, 1, 2, 1. Transforma mensagem de vida muito baixa, que é a intensidade 1. 360, up November 857. Decolada 1-0 com a direita da El Leda Iruni. Up November 857 até a posição Moslu, para o Galeão. 50-47, foi 208.2. Planejamento correto, confirme o portão. 1-0. Chame pronto para o estacionamento, 1-659. Vamos lá. Papatango Eco Delta Fox, Fox, clear to fly direct destination. Portão 01. Alfa Juliette, portão 01. O vento 1,40 graus, 1,3 nós. O 9355 copia. Autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via 1,677, via de Whisky 1, segue conforme rota, nível 240. Decolagem da pista no 0, curva à direita, saída da El, transição coral. Transponder 5040, controle Salvador 120.8. Está autorizado, Campinas 5240, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Campinas 5040, Boa tarde, Gol 2097, Sierra confere, autorizado Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, da El, transição coral. Transponder 5043, controle Salvador 120.8. 2-0 cruzado, da El, coral, 5045.208. Decolagem da pista no zero, curva à direita, nível 360. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, vou 2097. Boca para o nível de voo 350. Boca ao 350, é possível a coordenação da frota de Aracaju? CNR 6142, autorizada a proa de Jambo, aguarde autorização do centro para voar Aracaju. Vamos aguardar. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 1097220 para 1960. Gol 1097, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste em Salvador 1099. Ok, Confirmo, pista em uso no zero, ILS X-Ray, QNH1 no 099, o vento 1,40 graus, 1,09, hora certa 1,07 no meia, temperatura 2,6. Copiado, aguarda a autorização, então 340 para Santos. Autorizado, Serra Bravo, quilo Papá, dia pêndulo 1,0, Cobás, segue conforme rota, nível 340. Decolagem da pista 1,0, curva A. Direita, saída da Elmeda Motiva. Transponder 5036, controle Salvador, 120 decimal 8, azul 4065. 3395-6395. Forte do plano, forte do plano 0 cubado. Decola do 1-0 para a direita, saída da Elmeda Motiva, opciona 5036-208 controle. Correto, chame pronto para o estacionamento, azul 4065. Vamos lá, obrigado. Tango Echo Delta Fox, no traffic to report in this area, clear your frequency, and good flight. Mike Juliette Romeu, reporte vibrando o local de sobrevoo. Reportará vibrando, Mike Juliette Romeu. Gente, eu solicito o retorno da presente com a proa do SEASA. Sim. Gente, autorizada a proa do SEASA, fique atento ao helicóptero mantendo 510, posição 3 horas, 5 milhas, e foi SEASA, reporte no SEASA. Foi SEASA, reporte do João SEASA, o Cossera 2736. Cossera 2733, copiou o controle? Foi na Pro do SEASA, reporte do João com medo. Foi na Pro do SEASA, no Cossera do João com medo, Cossera 2736. Voltar pelo farol da barra, o Cossera 2733.